são negros. É moral. Você me usou e não quis nem saber. Me entreguei demais a esse louco amor. Me perdoa, eu te preciso. Nossa história não pode acabar assim. Te preciso, eu vou gritar. Não adianta, minha dor não vai passar. Mas meu amor, eu sei que errei. Agora você vai saber o que eu passei. Toca, Marcante, Ouro Negro! Ouro Negro. Chega a noite, meu vídeo, você está em água. Eu vou dormir, vou sonhar com você. Mateus. Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. Solidão. Não posso suportar como sei que quero estar. Isso é perdido do meu coração. Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. Não vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. Cibernético. O Garimpeiro. Tu sabes bem que sem ti eu não ficarei. Seria tentar voar sem asas. Tu sabes bem, sem ti o inverno será cruel. E um novo amor será como nada, ou nada. De todo o tempo que passamos juntos, com esse amor a nos guiar nessa estrada. E a cada noite desse amor tão frio, ao recordar sozinho eu me perguntava: ai, ai, ai, que será de ti? Ai, ai, ai, que vai ser de mim? Se tu te alegras de mim, eu sofrendo aqui por ti. Ai, ai, ai, que será de ti? Ai, ai, ai, que vai ser de mim? Se tu te alegras de mim, eu sofrendo aqui por ti. Podes voltar, meu amor. Garimpeiro. Se não sinto calor do teu corpo, amor, nada é igual. Tudo é frio se não estás como areia branca. Tu escorregastes das minhas mãos. Viverei pra sempre ao teu lado, o amor calado que hoje eu sinto. Estarei te esperando e te amando.